Meus amigos e meus irmãos, na próxima vez que nos encontrarmos aqui, eu vou dar início ao capítulo 2 do Apocalipse. Hoje nós terminamos o capítulo 1. Quantas coisas nós aprendemos neste capítulo 1? Em primeiro lugar, nós recordamos muitos e muitos assuntos que já tínhamos aprendido com o irmão Zarur e avançamos, porque a ordem era ir em frente, porque Deus está presente. Nós aqui analisamos todas essas verdades, por exemplo, que o Apocalipse não é de João, é de Jesus. Por que que o Apocalipse é de Jesus? Porque logo no início do capítulo 1, no versículo 1, nós lemos revelação de Jesus Cristo. Pois é o próprio João, evangelista, a quem muitos querem entregar a paternidade do Apocalipse, quem diz que o Apocalipse é de Jesus Cristo. E mostra, assim, a tremenda importância do Apocalipse, que é de Jesus. E vai além, porque logo em seguida ele apresenta outro fato que nos faz dobrar os joelhos diante do alto e divino significado deste livro, que muita gente não dá atenção devida, nem quando os fatos dele profetizados vão se cumprir completamente, integralmente. Ele disse que a revelação é de Jesus Cristo e foi muito mais além, que Deus lhe deu. Quer dizer, Jesus recebeu o Apocalipse de quem? Deus. De Deus. Você acredita em Deus? Acreditamos. Então vocês podem sentir a importância desse livro, porque toda a força extraordinária da religião de Deus, e tanta gente fica a perguntar por quê? Mas que coisa extraordinária, como cresce? Por quê? Porque ela é divina. E vai prosseguir. Então é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para quê? Para Jesus botar no bolso e sumir com essa revelação? Não. Ele recebeu, João, de Jesus, essa revelação de Deus, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quer dizer, é uma coisa de Deus através de Jesus e do anjo, por intermédio, psicografia de João Evangelista, para ser dada à humanidade. Então, se a humanidade diz que o Apocalipse é indecifrável, essa humanidade está menoscabando da sua própria salvação. Daí essa confusão no mundo. Mas alguém pode duvidar da valia do trabalho de João? E aqui está o desmentido a esses temerosos. Porque no versículo 2 está escrito, o qual João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E João é um espírito tão importante para o cristianismo, basta ver que o Antigo Testamento é o anúncio da vinda de Jesus à Terra. E João aparece no Antigo Testamento como Daniel, justamente tratando das profecias. E naquele tempo, o arcanjo já dizia a ele que ele era muito amado. E repare que ele volta como João e ficou conhecido como discípulo o quê? Amado. Discípulo amado. Olha que coisa curiosa que a gente vai percebendo à medida que estuda. Como é que vocês querem perceber as coisas? É evidente que falo com alguns que nos escutam aqui. Se não querem estudar, ainda reclamam de não entender. Do céu cai chuva e ácida atualmente, mais tarde radioativa. Então João está afiançando aqui que ele testemunha fielmente as palavras que recebeu de Deus do Cristo através do anjo. E no final essa exclamação. Estudamos bastante. Está no versículo 3, para vocês virem a importância espiritual de estudarem o Apocalipse. Isso aqui tem a ver com aquela famosa chave econômica do governo de Jesus. Procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. E todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Vejam o que diz aqui o Espírito de Deus através de João. Versículo 3 do Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. A profecia é a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Claro, se a gente ler e ouvir a profecia, quer dizer, ler e cumprir a profecia, nos colocaremos sobre a bênção da profecia. Então as coisas materiais não serão acrescentadas, como ensinou Jesus, que mandou-nos procurar primeiro as coisas de Deus, o reino de Deus e sua justiça. O Apocalipse é o reino de Deus justificando os homens na terra e os espíritos em volta da terra, porque serão julgados os homens e os espíritos. Daí o irmão Zarur dizer que esse próximo último Armagedon será uma guerra em quantos planos? Quais planos? Material e espiritual. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam, não adianta só ouvir, e guardam as coisas nela escritas. Por quê? Pois o tempo está próximo. Bem, vamos nos preparar para orar. E existe uma preparação extraordinária que todos vocês gostam. É cantar Lá Vem Jesus. Só Jesus é pastor.